Guilherme de Barros, sou arquiteto de ideias em busca de uma vida completa, completa com K. E estamos aí para discutir os assuntos de espiritualidade, conexão entre sociedade, economia e espiritualidade, ouvir bastante, aprender muito e comunicar com as pessoas que forem ouvir o nosso Pode Ser. Meu nome é Haroldo Dutra Dias. Acho que a minha contribuição é trazer um pouquinho dessa visão do Evangelho, unindo com a doutrina espírita, com a primeira revelação, terceira revelação, e poder navegar um pouco nessa onda. Meu nome é Theo Cabral Filho. Tô na onda. Quero aprender também com espiritualidade, discutir e contribuir na medida da minha percepção e da minha possibilidade de entendimento. E vamos participar. A ideia é essa. E quero iniciar com uma frase que eu vi hoje que eu achei maravilhosa. Eu não reclamo, eu exclamo. Achei maravilhoso. Excelente. Não me prende. Maravilha. Meu nome é Thiago Franklin e a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E dessa maneira nós começamos nosso primeiro Pode Ser. Pode Ser. Pode podcast ser, do Instituto Ser. Podcast. E nós vamos divulgar muita coisa além da doutrina espírita, né? Porque nós vamos conversar sobre muitas coisas. Mas essa é a primeira iniciação, né? Então acho que a experiência que nós vamos trazer nesse primeiro podcast é a nossa vivência dentro do movimento espírita, né? Eu acho que é bacana que é um elo forte que nos une aí, é a oportunidade de ter estudado a doutrina e exatamente. Um vínculo muito forte. Mas vamos lá, então. E falar um pouquinho também do que é o podcast, né, Thiago? Sim. Porque eu acho que o movimento espírita não conhece muito essa mídia. O que é o podcast? E é uma mídia muito poderosa hoje, muito forte. Tem uma penetração muito grande com os jovens. E eu acho que é interessante falar um pouquinho sobre isso. Bom, o podcast é uma mídia nova, né? De certa maneira, pelo menos eu a conheço há 5 anos apenas. Para as pessoas entenderem, mais ou menos, vamos trazer o que a gente já conhece. Imagine um programa de rádio. Só que o programa de rádio, ele acontece ao vivo. E às vezes você queria ter aquele programa, então, pô, passou o programa, não ouvi, como é que eu faço para ter acesso? Dificilmente você consegue ter acesso a um programa de rádio que já foi, né? O podcast, qual que é a vantagem dele? Ele é uma mídia que a gente grava, edita, faz uma edição. Depois a gente pode adicionar contatos por e-mail, o pessoal vai ter a chance de entrar em contato com toda a turma que vai estar gravando esse podcast. Essa participação é incrível. A participação, nós queremos a participação queremos do público. Participação. Nós queremos que vocês enviem os e-mails, façam os comentários lá no site do Instituto, né, na parte do podcast, vai ter lá a parte de comentários, nós queremos ver, chover comentário nesse podcast. Vocês podem falar sobre tudo, viu, gente? Porque a ideia é construir o podcast com vocês. E vocês darem as ideias, a gente nos ajudarem a desenvolver os temas de uma maneira que interesse a vocês, porque para nós também vai ser uma diversão ao mesmo tempo, que é uma oportunidade de trabalho. Exatamente. E uma coisa que nós estamos falando da nossa origem espírita, mas também não estamos restringindo ninguém espírita, quer dizer, coloca a sua ideia, principalmente aqueles que eventualmente nós estamos falando sobre espiritualidade, sobre leis morais, sobre leis universais, espirituais. Nós estamos falando de um novo paradigma. Isso é importante ser dito. Eu acho que o ponto comum e o que nos liga a qualquer pessoa é que nós temos uma posição antagônica ao materialismo. Isso. E as práticas materialistas. Esse eu acho que é o nosso ponto comum com todas as outras pessoas, independente de religião, de origem religiosa ou espiritual dela, isso não importa. Nós estamos, na verdade, fazendo um forte antagonismo ao materialismo e as suas drásticas consequências. Até porque o materialismo, como já foi previsto, não sei se foi Einstein que falou lá, que ele ia deixar de existir por falta de matéria. Exatamente o que a física quântica já está provando aí, e a gente vai até poder, de repente, um pod muito interessante. Agora, um podcast interessante, a gente fala um pouco sobre física quântica, sobre universo holográfico, sobre espiritualidade. Agora, acho interessante também, Thiago, você ter falado, porque é um programa de rádio, mas ele é também um pouco mais solto. Você tem uma possibilidade de interação maior com o público, entre as pessoas que estão fazendo podcast, a abertura dos temas, você não tem uma rigidez de um programa ou de um esquema exatamente rígido. E aquela facilidade da pessoa estar dentro do carro e ouvindo o podcast, ou no estar celular, no banheiro tomando um banho, estar no celular. É a mobilidade. É como se você tivesse aquele... Você leva o podcast para onde você quiser e consome ele. E pode apresentar para outras pessoas com maior facilidade. Anexa no e-mail, manda, enfim, posta em alguma rede social. Exatamente. Pô. E lembrando que as pessoas vão ter acesso através do site. Lá vai ter uma parte de download, onde você pode baixar, você pode escutar no próprio site, você pode mandar pro seu celular. Então, a forma de distribuição desse áudio vai ser das melhores e maiores formas possíveis e imagináveis que a gente tiver, né? Então, hoje, através do iPod, através dos telefones celulares, qualquer um que toque MP3, você vai poder baixar, escutar isso no seu celular. E pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. O interessante é que, assim, o que foi que ele disse mesmo? E você volta. Exatamente. Você não perde nada, né? Ouvindo um podcast. E ouve a hora que você pode, ouve a hora que você quiser. Pode ser quantas vezes quiser. Na verdade, os espíritas já conhecem um pouco disso, que são as palestras gravadas em MP3. Sim. Exatamente. Que acabam circulando na internet. Eu recebo vários e-mails com palestras em MP3, é muito interessante quando a gente pensa até do ponto de vista histórico, porque tem pessoas que já desencarnaram e hoje você tem o privilégio de ouvir uma palestra dele no MP3. O registro está guardado. Rememorar aquela pessoa, é muito interessante. Às vezes não com a melhor qualidade, né? Isso nós queremos também trabalhar aqui. Nós estamos no estúdio, que é para ter alguma qualidade para ouvir. Depois não vamos falar sobre isso. Mas olha só que interessante, o Haroldo tocou num assunto que é a questão de registro, né? Imagina se na época a gente tivesse os registros do Chico, das palestras, dos estudos que o Chico fez, que hoje nós temos raríssimas coisas do que foi dito pelo Chico, né? E o Haroldo já trouxe experiências pra gente, né? Vocês vão ter a oportunidade aí, quem não conhece o Haroldo ainda, de conhecê-lo e ver as pérolas que ele já cavou, né? Nas entrevistas do Chico. Não, mas fala, o Luiz tá aqui tímido, Luiz, se apresenta aí e fala pra gente. Hoje nós acabamos de receber mais um novo integrante aqui no podcast. Ele tá aqui tímido, que é o dono do estúdio aqui, tá cedendo o espaço. Depois nós vamos fazer um jabá pra você aí do estúdio, viu, Luiz? E ele já ficou tão encantado com a mídia que já tá querendo entrar. Já tá no querendo podcast. Entrar. O Luiz se apresenta aí. É magnética, pra turma. Viu? Pois é, porque, bom, eu tava aqui a princípio só observando, acabei querendo participar. Meu nome é Luiz Henrique e eu estou aqui com a função de ajudar a registrar e depois a gente ajudar a colocar música e outras coisas. Então, eu estou falando é porque o Thiago acabou de falar que, imagina se a gente ouvisse a voz do Chico, né? E eu conversei anteontem com o Oceano, que tem uma... O senhor Oceano, né? Que tem uma produtora de vídeo. E ele vai lançar um trabalho que é o livro Instruções Psicofônicas e Voz no Grande Além, que, com as gravações originais do Chico, né? As psicofonias que foram registradas na reunião mediúnica com o Chico, né? E ele tem esse material, vai fazer um tratamento acústico adequado, a gente até... E essa história é interessantíssima, Luiz, porque foi o Carlos Torres Pastorino que foi lá em Pedro Leopoldo, soube que eles estavam fazendo essa reunião e estava tendo comunicações assim sensacionais, e levou um gravador assim de 2 toneladas, aqueles antigos, que era o top da tecnologia na época. Doou, né? Falou, não, olha, isso é tão maravilhoso que eu vou doar para vocês aqui, para vocês poderem gravar. Então você vê que sensibilidade, agora, né? Agora, essa história nós vamos trazer o senhor Arnaldo Rocha para vir contar pra contar gente. Tá convidado, viu, Arnaldo Rocha. Nós já temos um podcast aí só para contar isso. Então alguém, por favor, envia, faça chegar aí o podcast até no Arnaldo Rocha. As mediúnicas, as comunicações, porque são comunicações pelo Chico. Então, nós temos, por exemplo, coisas raras. Eu cheguei a ouvir uma que é uma psicofonia do Emmanuel. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira, e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre, assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Eu também tive a oportunidade de ouvir algumas coisas. É interessante, eu ouvi algumas já com o Oceano, que eu tive a oportunidade de voltar no avião com ele uma vez, de Goiânia para Belo Horizonte. E tem uma mensagem que a gente escuta até o trem passando de fundo. Meus amigos, muito se fala em concentração mental. Círculos de fé se concentram em apelos intempestivos ao Cristo. Companheiros de ideal se concentram com impecável silêncio exterior, sustentando inadequado alarido interno. Entretanto, é imperioso indagar de nós mesmos que recursos estaremos concentrando. Simplesmente palavras ou simplesmente súplicas? Não desconhecemos que o justo requerimento deve apoiar-se no direito justo. Assim sendo, quando situamos a cabeça entre as mãos, é imprescindível lembrar que nos cabe centralizar em semelhante atitude os resultados de nossa vida cotidiana, os pequeninos prêmios adquiridos na regeneração de nós mesmos e as vibrações que estamos espalhando ao longo de nosso caminho de relações uns para com os outros. Eis porque, despretensiosamente, colaboramos com o nosso grupo de tarefa cristã, oferecendo aos nossos companheiros para meditação, oferta, na qual incluímos o nosso próprio espírito. De 10 lembretes para a garantia de nossas atividades na concentração espiritual. Primeiro, não ouvide fora do santuário de sua fé o concurso respeitável que compete a você dentro dele. Segundo, preserve seus ouvidos contra as tubas da calúnia ou da maledicência, sabendo que você deve escutar para a construção do bem. Terceiro, não empreste seu verbo a palavras indignas, a fim de que as sugestões da esfera superior lhe encontrem a boca limpa. Quarto, não ceda a seus olhos a fixação das faltas alheias, entendendo que você foi chamado a ver para auxiliar. Quinto, cumpra o seu dever cada dia, por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. Sexto, aprenda a encontrar tempo para conviver com os bons livros, melhorando os próprios conhecimentos. Sétimo, não se entregue a cólera ou ao desânimo, à leviandade ou aos desejos infelizes, para que a sua alma não se converta numa nota desafinada no conjunto harmonioso da oração. Oitavo, caminhe no clima do otimismo e da boa vontade para com todos. Nono, não pendure a sua imaginação no cinzento cabide da queixa e nem mentalize o mal de ninguém. Décimo, cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros, porque no esquecimento do próprio eu, você poderá então concentrar as suas energias mentais na prece, de vez que desse modo o seu pensamento se erguerá vitorioso no rumo do céu, podendo servir em nome de nosso Pai Celestial. Meus amigos, Jesus nos abençoe. É o desejo do vosso companheiro André Luiz. Ai, é maravilhoso, você escuta o trem apitando lá no fundo, você fala, nossa senhora. Aliás, Oceano, você já está convidado para participar do Pode Ser com a gente, para você vir contar aqui a sua história, que a gente sabe que você é um idealista. Como você falou uma vez, você é o lambe-lambe do cinema espírita. É o sujeito que pega uma câmerazinha, vai lá e filma tudo e registra, e está prestando aí uma grande contribuição para o movimento, para a divulgação. Nós fazemos questão de te receber aqui, que você sabe que você mora no nosso coração. E eu particularmente tenho um interesse grande de conhecer o Oceano, porque recentemente ele fez um trabalho sobre a vida do Pietro Baldi. Vocês sabem que eu sou um grande fã da literatura do Pietro Baldi. Ele vai vir pra cá. Tem muitas perguntas para fazer. Ele já está convidado, o Haroldo já o convidou. Nós vamos ver o seguinte, nós vamos passar um dia só gravando podcast, porque aquele homem tem história. Tem história. Ele é um oceano. É um oceano. É um mar de histórias. É um oceano de histórias. Vamos corrigir. Para ele fazer alguns. Alguns podcasts. Alguns episódios. Já vão, é bom a gente falar isso, porque assim, porque o público já vai pegando o que é o podcast, né? Como que funciona. O podcast, ele não, nós não chamamos de programa. Ele é chamado, nomeado na podosfera... Podosfera é bom. É, episódios. Então, episódios. Este é o episódio número 1 do Pode Ser. Exatamente. Ah, é isso que o podólogo mexe? É podosfera? Não confunda as coisas, Teó. Ele já chutou a barraca com o pé, né? O pau da barraca com o pé. A vantagem do lado aqui que é o podocenter. A vantagem do podcast. Do podcast, porque vocês vão ver que vão ter interações de sonoplastia, então bota a bateria aí. É como diria meu pai, não confunda caçarolinha de assar leitão com Carolina de saleitão. Coisas diferentes. Mas é isso, essa é a mídia, né, Thiago? Já estamos apresentando, e nós vamos ter a oportunidade de falar mais. Agora é interessante dizer assim, né? Por que um podcast? De onde surgiu isso? E aí, inevitavelmente, nós vamos ter que falar num grande projeto que está nascendo em Belo Horizonte. Um projeto que pretende reunir muitas pessoas em torno de um ideal comum. E esse projeto se chama Instituto Ser. Mas para a gente falar sobre ele, Thiago, eu acho que seria interessante cada um de nós contar uma história de... Claro, rápido, né? Senão vai ser um podcast para cada participante aqui, não dá. Mas é uma coisa rápida de como chegou até esse projeto, de qual foi a sua trajetória. Qual foi a sua entrada, né? E como que chegou... até essa ideia do Instituto, né? Exatamente. Como eu gostaria de começar contando isso, na verdade, não sei se felizmente ou infelizmente, eu estou com 39 anos. E essa história começou com 15 anos de idade, quando chegou às minhas mãos, eu era assim, bastante católico, apesar da minha família ser católico não praticante, né? Só minha mãe e meu pai, eles são separados, eles moravam em Posto de Caldas. Chegou às minhas mãos o livro Nosso Lar. E nessa época eu trabalhava de office boy na Convap, ali na cidade de Jardim. Então uma situação assim, muito difícil, muita luta. Chegou o livro nosso lá e eu li em numa noite. Eu não dormi, passei a noite lendo nosso lá. A mesma coisa comigo, impressionante. Nossa, eu li uma noite o nosso lá. Mas para mim foi interessante porque eu vi na estante, pelo espírito André Luiz, aquilo. Eu fiquei maluco, falei, mas como é que pode isso? O espírito escrever um livro? E para mim foi isso também. Quando eu terminei de ler o livro Nosso Lá, eu falei assim: olha, eu encontrei o que eu estava procurando. Porque nada para mim soou estranho. Exatamente. Soou extremamente familiar. E aí, olha que coisa curiosa. Nessa época, um grande amigo, João Nélio, vai participar com a gente aqui também. E o João, eu conheci o João com 10 anos de idade. E ele estava tocando, assim, umas músicas do Ivan Lins, tirando na revistinha, aquelas cifras, assim. Eu cheguei e falei, nossa, que acorde legal, onde você tirou isso? Aí ele pegou a revistinha, que começou uma amizade. Cinco anos depois, eu tô com esse livro Nosso Lar, leio e passei para ele. Ah, você precisa ler esse livro. E aquilo foi, para nós dois, uma mudança muito grande. No final de semana seguinte, a gente estava na casa da tia dele, tocou a campainha, era a campainha do Quilo. Isso aqui em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, lá no bairro Santa Inês. Na Vânia, na casa da Vânia. Hoje frequenta lá o grupo do Marival, lá, o André Luiz. Oh, nós já citamos muitos nomes aí. Quem conhece a Vânia, manda um podcast para ela também. Manda um podcast para a Vânia. Viu, Marival, um abração também. Aí para o Marival também. E tocou a pessoa. Você vê, gente, a importância dessas coisas simples, né? Eu falo assim, hoje Haroldo Dutra Dias, João Nélio Câmara Coelho são espíritas por causa de uma mensagem de uma campanha do Quilo. É importante. Então, deixou uma mensagem de uma campanha do Quilo, nós vimos aqui, falou, olha, é sobre aquele negócio de Chico Xavier. Quando nós olhamos atrás, tinha um carimbo da mocidade. Mocidade Espírita Irmão Áureo, no grupo espírita Loreto Flores, no Santa Inês. Nós vimos lá que a mocidade era todo sábado. E aí no outro sábado nós fomos lá visitar a mocidade. Quando eu cheguei, um grupo simples, era uma reunião de mocidade, e vi que eles tinham uma biblioteca. E era uma biblioteca mais de 200 volumes. Aí, evidentemente, ninguém precisa dizer qual que é o lugar paixão, que eu mais gostei do grupo espírita, né? A biblioteca. Mas as coisas estavam por acontecer ainda. Mais ou menos uns 6 meses, quase um ano depois, eu fui convidado a participar de uma reunião no Grupo Espírita Emmanuel, o Perdões. Chego lá, jovem, né? Aí não precisava dizer que, assim, para ir para o Grupo Emmanuel não tinha dinheiro para pagar a passagem. E aí tinha que economizar um dia na semana. Eu recebia 2 vales para ir para o serviço, 2 para ir, 2 para voltar. Aí eu fazia o trecho do centro da cidade até a cidade de Jardim a pé para economizar 2 vales. Poder usar e ir no Grupo Emmanuel de ônibus, né? Eram outros tempos difíceis, né? O Grupo Emmanuel dá um podcast só sobre o Grupo Emmanuel. Porque, poxa, muita gente pode não conhecer a história, é legal a gente anotar para lembrar, porque o Grupo Emmanuel aqui em Belo Horizonte. Anota aí que tem sugestão de tema, né? Sobre Grupo Emmanuel. Sobre o Grupo Emmanuel. Mas aí economizei 2 vales de transporte, cheguei lá no Grupo Emmanuel e aí o tempo parou. Porque naquele dia, Honório Abreu falando sobre o Evangelho. E quando eu ouvi aquela abordagem do Evangelho, eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. E aí começou toda uma história de movimento, com o próprio Honório, né, participando de reuniões. E aí tem coisa muito interessante, porque eu ganhei uma fita cassete e um gravador emprestado, mas era uma fita só. E a ânsia era tão grande de absorver. Não tinha podcast na época, né, gente? Tá vendo a importância? Nem MP3, era só fita. E eu tinha uma fita só. Então eu gravava a reunião do Evangelho e durante a semana eu tinha que transcrever ela para gravar a próxima por cima, porque eu não tinha dinheiro para comprar fita. É. Então aquelas fitas que eu ouvia era ele que gravava. Como é que a história é essa, Guilherme? Deus não, da fita, conta isso aí. Não, isso é sensacional, porque agora eu sei quem é que é o culpado. Porque o Honório, na época que a gente estava na mocidade do Manuel, depois eu talvez conte a história com mais detalhes, porque se essa aí for a sua versão curta, então vai ser 2 podcasts para cada um. 3, né? Porque deu 3, né? Mas a história é a seguinte, lá no Manuel Felipe Santiago com o Luiz Sérgio, mandem esse podcast aí, quem conhece o Luiz Sérgio, que é uma figura sensacional. Luiz Sérgio, na mocidade, uma vez, ele nos convidou para um grupo de estudo mais aprofundado da doutrina espírita. Porque ele via que a gente avançava na pesquisa e ele falou, nós temos um grupo de estudos mais avançados e a gente se reúne numa salinha que eu dou aula, vamos lá pra gente se reunir e tudo. E a gente foi durante bastante tempo e a gente sempre chegava com novidades de vários, né, lugares e fitas, etc. E uma vez ele chegou com algumas fitas do Honório. Nossa, você tem que ouvir a palestra do doutor Honório, fantástica. E aí a gente foi cedendo para ouvir. Eu não ouvi ainda, né, vamos ver aqui e tudo. E colocou a fita, né? E a fita, a gente na maior expectativa, ela começava assim, né, o Honório dando, né, aquela introdução maravilhosa. E a gente assim, pouco audível, na verdade, né? A gente fazendo um esforço, mas de repente a palestra ia ficando assim, mas o que eu queria dizer é que o mais importante dessa palestra é que... Então era assim, a gente não conseguia entender nada, grudava o ouvido. Agora, a frustração máxima é quando alguém chegava e falava assim, Honório, você falou tudo que eu precisava para transformar a minha vida. E a gente... Isso a gente ouvia bem, ó. Mas o que a gente ia falar? Mas eu tenho uma pergunta que eu queria fazer. Aí o áudio ficava ruim de novo e o Honório falava assim: sensacional a sua pergunta, meu irmão. Com a sua pergunta você resumiu, não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Então era assim, agora eu sei quem que é o culpado, viu, o Luiz Sérgio? O culpado é aqui o Haroldo Dutra Dias, velho. Mas foi a primeira pessoa a gravar Honório Abreu, porque quando eu cheguei na reunião de evangelho, participavam sete pessoas, né? Inclusive o Lourenço, um grande amigo, um abraço aí pro Lourenço, daqui a pouco vai receber esse podcast. Eu mando pra ele também. E aí a gente começou, gravava, e aí estudando. Mas o tempo passou, e o trabalho foi formando, depois eu comecei a fazer direito, e aí vi a necessidade de puxar matérias do curso de grego, da UFMG, hebraico, estudando um pouquinho de aramaico, união israelita, as coisas foram se desenvolvendo, a pesquisa, a gente foi formando uma biblioteca de cristianismo, de judaísmo, de espiritualidade, até que surgiu uma grande oportunidade que foi um convite do próprio Honório para ajudá-lo a fazer a apostila Parábolas e Ensinos de Jesus, pela Federação Espírita Brasileira. Nesse momento, o relacionamento se estreitou, né? Eu já tinha conhecido o Wagner Paixão, já estava frequentando a reunião, e naquele processo todo. E participar dessa apostila me fez perceber a importância que era registrar isso, ter um trabalho de estudo do Evangelho à luz da doutrina. E isso redundou na sugestão do próprio Honório, a pedido do Nestor Mazotti, para fazer a tradução do Novo Testamento. Né? Só que o Honório não pôde assistir isso encarnado, ele desencarnou aí no meio do processo, mas está acompanhando do outro lado tudo. Saiu a tradução, quando saiu a tradução, isso teve uma repercussão, nós conseguimos ir a Jerusalém, trouxemos 500.000 de livros, a maioria dos livros das fontes judaicas. E a ideia de ter uma biblioteca, de ter gente pesquisando, produzindo artigo, escrevendo coisas interessantes, pesquisando na própria doutrina espírita também, ou outras leis universais de espiritualidade. Eu fui vendo também, gente, que esse encontro tinha que ser mais amplo. Tinha que chegar a outras pessoas, de outras frentes, da arte, música, teatro, literatura, pintura, poesia, e reunir em torno desse cerne para a gente criar um grande movimento de renovação cultural, intelectual, espiritual, emocional, uma mudança de prática no meio espírita, sem rivalizar com nenhuma instituição, né? Pelo contrário, uma proposta de dar as mãos a todas as instituições, mas de realmente criar um movimento aí da nova era, da nova geração mesmo. Né? Meio que abrir uma janela para incluir um vento novo. Um, né, vento novo, assim. Cultural, uma mudança toda. Né? E aí chegou vocês, agora vocês vão falar aí Mas antes tem um negócio, o Haroldo veio contando a história, mas ele deu um salto estelar, como ele gosta de falar, que ele não contou a parte mais interessante dessa convivência dele com o Honório, que foi como ele começou essa história lá no Grupo Emana com o Sonora. Você tem que contar, mas não vai poder deixar escapar isso, não. Essa história eu não conheço. Aliás, eu não conheço a maior parte dessa história. A gente conhece tanta coisa que... A história da aproximação, da aproximação aí, do Haroldo com o Evangelho, Sonora, né? Do Evangelho, lá, aquela história lá do Sonora ir com você lá no Grupo Emana. Isso foi interessante porque, assim, quando ele viu, imagina, um jovem de 16 anos de idade, com um gravador na mão, um grupo que já existia há décadas, aí chega pela primeira vez um menino de 16 anos de idade, com um gravador, transcrevendo todas as palestras, sugando cada coisa, ele falou assim, de duas uma, né? Ou esse menino é louco, né? Ou então tem algum interesse, tem alguma coisa aí, né? E, na verdade, ele ficou no meio termo entre as duas opções. Mas... Eu acho que mesmo lá ele não sabe ainda direito. Pode ser. Mas você é louco mesmo. Pode ser. E aí um dia eu cheguei para ele e falei, olha, eu estou gostando demais, mas eu queria que você me ensinasse a estudar evangelho. Era uma coisa que ninguém tinha feito o pedido, porque o jovem tem essa coisa interessante, as pessoas tinham um pouco de receio do Honório, assim, de aproximar, ele é uma pessoa muito séria, aquele estilo mais grave, e o jovem não preocupa muito, só me ensina a estudar evangelho. Ele chegou, então você vem aqui, numa, não sei se foi terça ou quarta, à tarde, que eu vou sentar. E aí eu conto isso, todo mundo quase morre de inveja, né? Porque chegamos lá, só eu e ele, e nós ficamos mais de 3 horas ele me ensinando a estudar evangelho. Nossa, que fortuna! Abrindo dicionário, como é que pesquisava, como é que conectava as obras do Emmanuel. Porque as pessoas acham que aquele conhecimento do Honório vinha zipado do alto sem nenhum esforço dele, né? E na verdade não é isso. Estavam trabalhando. Por trás daquele conhecimento ali tinha 30 anos de estudo diário, no mínimo 2 horas por dia. E o nome da metodologia, que é muito carinhoso, né? O nome mineiro. Humildinho do Evangelho. Que ele chamava de Humildinho, porque tinha um seminarista que era o Sobral, esse seminarista, e que se tornou espírita, que tinha um pouquinho de conhecimento de línguas. E na época não tinha dicionário bíblico, tradução. Então o que eles faziam? Eles criaram um paralelo entre os evangelhos, eles compravam várias bíblias e recortavam os versículos, as passagens, para colocar uma do lado da outra. Que coisa. É um negócio assim. Sabe o que seria uma coisa incrível pro nosso podcast aí? É as pessoas aí do Grupo Emmanuel mandarem pra gente algumas histórias. Pô, manda contar algumas histórias com o seu leão. É o leão. Leão. Não é leão, não. Eu achava que era leão. Leão. Ele até vem cá. A primeira vez que eu encontrei com ele, ele falou assim: meu nome é Leão, e como todo bom leão, eu moro na floresta. Quero morar no bairro Floresta. Todo bom leão, eu moro na floresta. Ele tinha olhos azuis, sensacional. Eu achei que ele era chinês, leão. Sensacional. E o leão, na verdade, foi o sujeito que começou essa coisa de conectar. Pegava uma frase no livro, uma frase no outro livro, no outro, saía fazendo as costuras, né? Que eu acho que o grande diferencial do Grupo Emmanuel, o grande impacto do Grupo Emmanuel na minha vida, foi esse estímulo constante que você recebia de faça conexões, saia do lugar comum. Não pega um livro da doutrina, dê uma lida e acha que você já esgotou, não. Né? Começa a conectar uma frase com a outra, tal. Aí eu levei isso ao máximo, né? A décima potência. E era um ambiente assim, né? Um ambiente estimulador. Você era estimulado a pensar. Mas não a pensar, Kardec tá errado, Emmanuel tá errado e eu que tô certo. Não é esse pensar infantil, né? Era um pensar responsável, um pensar engajado, porque nós também participávamos de atividade assistencial, Colônia Santa Isabel, visita ao Hospital de Câncer Infantil. O núcleo assistencial Caminhos para Jesus tinha uma conexão com a tinha, turma. Tinha, nome. Várias vezes eu fui lá pelo Emmanuel. Pelo Grupo Emmanuel, no núcleo assistencial. Então você tinha também uma atividade de vivência muito grande, né? E um estudo forte. Eu acho que isso marcou profundamente e isso está no DNA do Instituto Ser. É maravilha. Isso é uma maravilha. O Haroldo estava contando aqui a história dele com o seu, senhor Honório, né? É, o senhor Honório. Eu até brinquei esses dias, tava, acho que falando com o Júlio. Ele já desencarnou, mas todo mundo continua chamando ele de senhor Honório. Não é senhor mais, não. Tá com 22 anos lá no plano espiritual. No plano espiritual, mas continua o senhor Honório. Mas... O dia que a comunicação, a transcomunicação instrumental tiver avançada, vocês já pensaram, hein? Ele vai fazer um podcast, né? Isso é incrível. Só um comentário no que o Haroldo falou. Assim, eu já participei desse tipo de estudo de Evangelho Miudinho e é muito rico realmente, porque a gente para para pensar num detalhe e assim, não é simplesmente aquilo que eu achei disso, é juntar o que, que eu senti daquilo, como que isso ressoou em mim com o estudo, como que isso é falado no outro lugar, aí vem a impressão de uma outra pessoa, olha, sabe? Então assim, é amadurecer aquilo ali. Você trabalhar com intuição também, trabalhar com racional, trabalhar com intuição, buscar a fonte para você chegar num conceito mais amadurecido do que aquilo. É uma construção. Né? E nisso, só aproveitando, eu lembrei do. Você falou do Pastorino, né? Até que eu não sabia que ele teve uma participação determinante na questão das gravações lá do Missões Psicofônicas, né? E o Pastorino vem da vem do movimento católico, né? Uma pessoa que tem até livro. Foi ex-seminarista, né? E ele... Foi padre. Né? Autor do Minutos de Sabedoria. Isso. Exatamente. Sim. E ele tem coisas assim... nesse estudo evangelho, a gente recorria muito ao Pastorino, que tem o livro lá de estudos detalhados também, né? Sabedoria do Evangelho. Ele foi tradutor, você sabe, ele foi tradutor dos livros do Balde também. Fez a tradução de vários livros. Aliás, Pastorino, o seu Honório falava que ele, o Sobral, eles acompanhavam aquela edição da Sabedoria, porque era uma revista. Então, toda vez que saía a revista, vinha uma passagem do Evangelho. Porque o livro, os 8 volumes, Sabedoria do Evangelho, é a coletânea da revista. Eram fascículos, então eles ficavam ansiosos, aguardando... Porque ele foi padre, pastorino, foi até o Vaticano. Mas diz que essa edição dessa Sabedoria do Evangelho teve uma problemática em volta disso aí. Porque na época, eu não sei. Seria legal confirmar, porque a gente veio meio sem, né? Aí foi depois da família, podcast. Mas é melhor nem. Aí são outros detalhes, né? Foi depois de publicação, tudo, né? Mas você sabe que essa Sabedoria do Evangelho chegou no nosso grupo de estudo lá do Luiz Sérgio e tudo, e na época foi um livro muito bem-vindo. Eu acho que foi o primeiro, o primeiro sujeito. É claro que muita coisa hoje a gente tem uma abundância de material de pesquisa, de dicionário, muito superior ao que está na obra do Pastorino. Claro, o tempo vai se encarregando de aprimorar tudo. Mas na época aquilo era revolucionário, era conhecimento de ponta. Exatamente. Porque ele dominava as línguas bíblicas, o grego, o hebraico. Trazia referências que a gente não tinha era acesso. Era o único no meio espírita que dominava essas línguas, né? Que havia sido padre e tudo. E começou a trazer informação de muita fé. É um pioneiro, né? É muito interessante, né? Como diz Paulo, lê de tudo, retende o bem. Eu queria só comentar uma coisa em cima do que o Luiz falou ali. Que eu acho que vai ser muito, você falou de construir o conhecimento detalhadamente, eu fico imaginando assim, se nós vamos fazer conexões, imagina a capacidade contributiva das pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. Ou seja, quando nós começamos a propor, nós vamos falar sobre tal tema. Então as pessoas podem pesquisar e, na verdade, esse sistema de rede aí, que a gente pode construir, de rede de relacionamento e de construção de conhecimento, as pessoas podem contribuir com verdadeiras pérolas. Por mais que a gente pesquise, certamente nós não vamos encontrar tudo. Então vai ser sensacional. Eu acho interessante. O hotel estava casado. Eu aprendi numa passagem que o Haroldo leu que diz o seguinte: que sabedoria é saber calar quando você não está convencendo, quando você está aprendendo o que está sendo dito. Então, eu estou aprendendo muito, então só vou inferir para fazer piadinhas por enquanto. Tem que ter um toque de humor, né? Tem que ter um toque de humor. Assim. Mas é muito interessante o seguinte, que façam isso, porque a gente sempre lembrar que o nosso foco, qualquer do nosso pode ser, né, é o foco exatamente da valorização do conteúdo moral do Evangelho e do Evangelho na sua amplitude. Né? Não é sectário nem nada. Então as contribuições serão bem-vindas de qualquer fonte. Exatamente. Desde que tenha como foco isso que nós estamos buscando. Isso. Exatamente o entendimento, a busca de de melhorarmos na nossa desenvolvimento de amor. Eu estou lembrando aqui do Haroldo falando, eu fico imaginando, eu tenho um filho de 16 anos, eu fico imaginando assim, meu Deus, se eu fosse pai do Haroldo, imaginando o Haroldo com 16 anos e meu filho com 16 anos. Não sei se eu dava conta, não. Imagina, ele queria ler, assim, o dia que ele entrasse no banheiro, não tivesse nada pra ler, ele lia bula de remédio. Né? Na verdade é pior, viu, Théo? É pior um pouquinho? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu nessa época eu morava com meu pai em Posto de Caldas. Morei um tempinho com ele. Aliás, eu fui meio cigano, né? Morei com um tanto de família. Mas ele foi chamado na escola e a diretora falou, preciso que o senhor venha aqui, que o senhor está com... Seu filho tem um problema aqui. Está com um problema com seu filho. Não é mais não que eu tivesse brigado na escola, feito alguma coisa. Na verdade, no horário do intervalo, eu fui encontrado num canto lendo um livro de parapsicologia. Com 7 anos de idade. Aí ela ficou meio preocupada, né? Quem que tinha deixado o menino ter acesso àquele tipo de livro? Que eu tava com um comportamento assim um pouco estranho com uma criança de 7 anos de idade. Imagino isso. Mas dá pra ver claramente que isso está muito relacionado ao que você a tem sido. A situação mesmo. A gente doida traz a de lá. Gente doida. Mas você sabe qual é a frase que eu escrevi que eu até não citei? Eu prefiro a loucura de Deus do que a sabedoria. Dos homens, Coríntios. É isso mesmo. Mas de qualquer forma, é muito bom, né? Muito agradável saber disso, porque a gente fica pensando assim, tem que ter alguma coisa diferente mesmo, porque as coisas não se fazem à toa nem sem esforço. É preciso que se leia para a psicologia aos 7 anos para poder chegar à possibilidade de encontrar com o Honório na altura dos 15 anos. E chegava lá, na época que eu cheguei no Grupo Emmanuel, em 1987, Honório estava lendo, era Fritjof Capra. Tal da física, o ponto de mutação. Mas lia, com a bagagem? Lia, não, prometido. Com a bagagem toda, você sabendo é tirar. Né? Não é aquela leitura também bobinha, sim, que acredita em tudo. Que acredita em tudo. Não tem nada disso. Mas assim, pesquisas médicas ele trazia. Então, sim, era uma pessoa que estava antenada com tudo que estava acontecendo. E isso, eu acho que isso também favoreceu, sabe, Théo? Foi despertando um desejo em mim, assim, até às vezes problemático, né? Tem que dosar, de querer o que não existe. De querer algo que seja tão inovador, que não existe ainda. Mas eu acho que se não tiver pessoas assim, as coisas não vão acontecer. Audaciosamente. Se ficar se conformando com o que existe, eu acho que nós precisamos construir. Claro. Precisamos. E agora, com essa nova tecnologia, a informática favoreceu muito isso. Própria internet, porque na época não tinha internet. Hoje as pessoas estão absolutamente convencidas que conhecimento é algo que se faz num grupo de pessoas. O conhecimento ele é construído coletivamente. Porque não tem um ser humano que domine tudo. Eu vi uma frase. Juntando assim, as peças, né? Por isso, ouvinte, esse podcast é seu também. É mais dele do que nosso, com certeza. É. Vocês é quem vão temperar. Vão construir, né? vão pedir temas, vão pedir para contar a história. Isso, uma frase, só para poder entender, que eu vi uma frase que eu achei maravilhosa. Num lugar, não sei direito, eu fui com uma pessoa indicada que entrada assim: Deus nos fez, não fez o homem com todos os talentos para que se necessitem uns dos outros. Exatamente. Para que um precise, para a gente precisa um do outro. Da onde nós tiramos essa ideia de fazer podcast? A gente tem até uma das fontes, né, que nos inspira, eu pelo menos gosto muito, que é o tal do Nerdcast, né? Eles têm lá a parte do Caneladas, né? Que é a parte onde os ouvintes corrigem as besteiras que foram faladas no podcast anterior. E vocês podem ter certeza que vai ter muita besteira, porque quem vai editar o podcast vai ser o Thiago. Então ele vai deixar passar muita coisa. Se o nosso podcast é o Pode Ser, a Canelada vai ser Pode Bater. Pode bater. Então, a bateria pra gente. Espera isso também. Mas vamos voltar ao nosso tema central, tema central. Surgiu, Thiago, essa ideia. Primeiro surgiu uma ideia de fazer o seguinte: como que você reúne abelhas? Colocando um pote de mel. Então a minha ideia, primeiro, esse sonho, foi criar um espaço ainda que ele fosse um portal na internet, e ele vai começar com um portal, né, que é esse portal agora, inaugurou dia 2 de dezembro, você está ouvindo o podcast através dele, através desse portal, começar num portal que fosse um ponto de encontro. Então, se você vive no planeta Terra, por enquanto a gente não está aceitando colaboração de quem não é da Terra, por questões técnicas, né? Mas se você é do planeta Terra, você está convidado a fazer parte desse espaço que é o Instituto C. É, trazer ideias, trazer sugestões, era criar um ponto de encontro onde evangelho puro, não evangelho como religião, como dogma, como sacristia, como não é isso. É o evangelho no sentido da mensagem, da essência moral do ensino. Então não são preocupados em converter ninguém ao cristianismo, nada disso. É de conversar sobre a essência da lição e da exemplificação de Jesus. Conversar sobre as fantásticas lições morais, intelectuais que o judaísmo tem a oferecer, né? E também mostrar para as pessoas que a doutrina espírita também tem uma contribuição ótima, tem uma lente também para a gente enxergar a questão da espiritualidade e trazer outras leituras. Pietro Baldi, outros espiritualistas, as tecnologias sociais que estão surgindo no mundo. Porque nós acreditamos que, primeiro, o mundo daqui para diante será um mundo espiritualista. Não é um mundo místico, mas o paradigma é o espiritual. É um paradigma espiritual. E ele será um mundo plural. Um mundo plural. Com várias visões. Eu acho ótimo, Haroldo. Pessoas convivendo de forma harmônica. Sim. Porque você pode discordar amando o seu. Sim. A pessoa sim. que você está discordando. É. O que não vale aqui é agressão, ofender, fundamentalismo. Isso aí nós estamos fora. E existe uma seriedade muito grande na nossa intenção, que eu quero dizer o seguinte: uma vez eu li um artigo que eu achei muito interessante, fazendo as costuras, que falou o seguinte: olha, eu faço música séria. Quer dizer que é uma música que eu tenho que colocar um paletó, me fechar e ficar uma cara carrancuda para fazer? Não. Nós podemos tratar desses assuntos que são extremamente profundos, extremamente sérios, e fazê-los de forma bem-humorada, com muito amor no coração, com muita disposição. Pode bater, que saberemos receber com um sorriso. Exatamente. E principalmente pelo que você disse, que eu acho interessante, que é, assim, que é o foco do Instituto Ser. É o foco da nossa intenção que você acabou de retratar aí. É o evangelho no que ele tem de conceito moral, sem sectarismo, sem divisões, sem proselitismos, sem nada. Queremos apenas vivenciar o evangelho com a profundidade que ele tem, com a amplitude exatamente. Que ele tem. Esse é o nosso foco. E aí nós vamos construir nossas histórias em cima vamos disso. Vamos construindo conhecimento, vamos trazendo outras ideias, outros sim. conceitos. E aquela coisa, né, Théo, sem ficar preso à palavra. Sim. Porque nós estamos interessados aqui, o Instituto C, ele está interessado em ideias. Palavra, você pode dar 5 mil palavras para uma mesma ideia. Não é isso, e as pessoas brigam mais por causa de conceito do que pela ideia. Então nós estamos aqui debatendo ideias. Sim. E por que não dizer, num jeito mineiro? Sim. O que é o jeito mineiro? Esse podcast aqui virou uma cozinha mineira. Exato. Só faltou o fogão de lenha aqui, o café. Descontração, mas com aquele espírito respeitoso que Minas tem. Aquele jeito respeitoso, mais gostoso de falar. Só pra ilustrar, tranquilo. Viu, Haroldo, nós vamos gravar um podcast no fogão da Dona Célia também. Um abraço pra Dona Célia Souto Maior. Nós vamos grande gravar um amiga, no grande dela. Incentivadora do Instituto. Um beijo pra ela. É isso mesmo. Muito bem. Falando em podcast mineiro, com pão de queijo, vai ser fantástico. É? Porque eu acho que é uma forma de jabuticaba. Que o que acontece, né, Thiago? O que eu percebi era o seguinte: as pessoas, sempre que você ia conversar sobre um assunto, eu acho que no meio espírito, mas em qualquer meio religioso, as pessoas são extremamente dogmáticas. E elas têm um medo de conversar sobre seus próprios valores, sobre suas próprias crenças. Não é? E quando você conversa com alguém que pensa diferente de você, você não precisa abrir mão do que você acredita, não. Mas a conversa é um treino para você pensar aquilo que você acredita. para você pensar aquilo que você aceita, para você aprimorar aquilo que você acredita, para você aprimorar a sua forma de argumentação. Porque tem gente que chega para você e fala assim, ah, você está errado. Aí você fala, por quê? Não, porque eu acho que você está errado. É, pois aí eu acho que... Aí é igual, eu gosto de eu gosto de sorvete de coco. Aí o Guilherme vai falar, não, eu gosto de morango. Aí daí, né? Eu acho que isso aí a mim toca profundamente, porque eu tenho sempre tive grande interesse, sabe, Haroldo? Por entender a religião e a fé das outras pessoas. E uma coisa que sempre me ressentiu um pouco é no sentido de que eu não notava que a maioria das pessoas tivesse a mesma curiosidade, o mesmo desejo. E isso é muito triste. Eu acho que as pessoas não devem perder jamais a curiosidade por compreender a fé das pessoas, a fim de entender melhor e mais profundamente a sua própria fé. Exatamente. Então, foi da convivência com pessoas de todas as religiões é que eu consegui extrair um melhor entendimento da doutrina espírita. Lá na frente eu ia falar, então a Ana Kardec estava falando sobre isso, o Emmanuel estava falando sobre isso. Então, para mim, foi muito enriquecedor a convivência. Eu sempre sou muito criticado por conta disso, por alguns amigos, mas, às vezes, em tom de brincadeira, você não pode ver uma placa, igreja tal, que você entra para conhecer. Mas, na verdade, eu sempre fui muito curioso e eu gosto de conhecer e de pesquisar sobre tudo para poder ter uma opinião mais fundamentada. E dentro da ordem que nós estamos falando, aproveitando que você está contando essa peculiaridade sua, que eu acho interessante, que aí passa... Eu acho que os componentes do podcast passam a se revelar e a gente começa a entender as personalidades. Está gostoso contar essas histórias, eu também achando muito bom. Mas por uma questão de ordem, eu acho que o próximo a contar uma história de si a respeito de como chegou ao ser e como se relacionou, acho que é o Thiago. É, o Thiago. Sim. Para depois a gente seguir. Olha, vamos lá, então. Vamos lá, já estamos em 3 horas e 37 minutos de podcast. Décimo episódio. Vamos lá, eu tive uma história, né? Vamos voltar, né, ao tempo aqui. Eu não sou tão idoso como vocês, eu tenho 27 anos. Idoso? Você sabe quem é, né? Vamos começando. Então daqui a pouco nós vamos perder a compostura, a gente vai começar a tirar microfone. Como dizia, Eu tenho que lembrar, Haroldo, que sabe, eu acho que é Isaías que falava, eu sou avançado em idade, não sou velho, me renovo. Mas vamos lá, então. Eu, assim, a minha história dentro do movimento espírita, eu falo que eu não sei como eu cheguei, porque meu pai, ele buscava meus irmãos em casa para levar para evangelização e eu nunca fui. Tanto que, né, eu lembro quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, eu via no Gugu, né, passava com as mensagens do Chico. Eu pensava, olhava assim, é um absurdo passar isso na televisão, gente. É um absurdo uma coisa dessa. Como é que deixa passar um negócio desse na televisão? Aí um certo dia, com 16, 17 anos, num domingo, aquele jovem rebelde, né? Eu simplesmente, meu pai passou, chegou lá em casa, buzinou, meus irmãos estavam levantando para a evangelização, meu pai entrou, meus pais são separados, né? Eu simplesmente pulei da cama e falei, não, peraí que eu vou com vocês. Do nada. Porque eu quero entender o absurdo de alguém permitir. Você foi lá pra tomar satisfação, né? Vou tomar satisfação. O que eu quero entender? Eu tomei um puxão de orelha, né? Seria a gente de madrugada, né? E fui pro Centro Espírita, né? Lá no Núcleo Vinha de Luz. Eu lembro que a primeira palestra que eu assisti no Movimento Espírita foi sobre os exilados de Capela. Eu lembro aquele negócio, eu falei, gente, esse povo acredita em ET. Entendi de onde que eu vim, viu? Porque você tá aqui há muito tempo, você não é tão novo. Esse povo acredita em ET, que negócio é esse? Aquela bagunça. Bagunça, não tô entendendo nada, mas vamos, né? Aí eu falo, já tô aqui, não sei porquê, vamos tentar entender isso que foi ficando e entendendo, né? Até que um certo dia, eu escutando a Rádio Boa Nova pela internet, né? Eu sempre fui ligado à tecnologia, né? Estudei no Cotemig. Eu falei, pô. Aí eu pensei, né? Por que não tem uma rádio em Belo Horizonte? Mas que absurdo um negócio desse. Eu tô sempre querendo bater em alguém. Você já viu? Vocês já viram que esse podcast nasceu e falaram, mas é um absurdo ter um podcast no meio espírita? Mas eu vou convidar o Boris Casoy agora. Isto é um absurdo. É um absurdo o negócio. Eu assim, fui lá na União Espírita Mineira pra poder saber por que não tinha uma rádio espírita em Belo Horizonte. Uma capital desse tamanho não tinha uma rádio espírita. Aí peguei e cheguei, tava lá na livraria e eu vi um senhor entrando na livraria e todo mundo parava pra conversar com ele, né? Aí eu vi alguém falando, não, esse aqui é o presidente da União. Eu falei, ah, então é com esse cara aí mesmo que eu tenho que falar. E na época já era o... Não, calma. Aí eu tava parado assim, ele passou por mim, ele parou, ele acabou de conversar com as pessoas, passou por mim e foi andando. um determinado momento parou no meio das prateleiras, olhou pra trás e falou assim: você quer falar alguma coisa comigo? Adivinha quem que é? Doutor Honório. Senhor Honório. Ele virou pra mim: você quer falar alguma coisa comigo? Eu engoli seco, né? Falei: não, eu queria conversar com o senhor. Aí você perdeu a moral, você sentiu a pressão. Eu queria conversar com o senhor porque eu acho absurdo não ter uma rádio espírita em Belo Horizonte. Acho que a gente podia ver alguma coisa nesse sentido aí, conversar com a Rádio Boa Nova. Ele virou pra mim e falou: o que você é da rádio? Eu falei: não, eu não sou nada da rádio, não. É porque eu escuto ela pela internet. Eu acho que a gente devia buscar alguma coisa nesse sentido pra Belo Horizonte. Ele falou: o que você conhece de rádio? Não, não conheço nada, não. Falei: então você vai fazer o seguinte: você vai estudar esse negócio, depois você volta aqui pra gente conversar. Não. Com 17 anos de idade. Que lição, então, é uma questão que, quando o Haroldo fala do senhor Honório com esse carinho, né, e dessa maneira, a gente sente isso porque ele incentivava, ele nunca desperdiçava os potenciais que chegavam até ele, da forma como fosse, né? Eu tive a oportunidade, após essa conversa com ele, eu entrei a mocidade, né, o precursor da União Espírita Mineira. Fiquei lá um tempo, daí a pouco eu falei: eu vou fazer um site pra União Espírita Mineira e pra mocidade. O pessoal já, né, mineiro tem aquela coisa, mas ele jovem vai fazer esse negócio. Peraí que nós vamos dar um jeito de ver, e eu mineiro, vou fazer. Pra você começar a trabalhar, tem que fazer 70 anos, né? Eu falei: eu vou fazer, não sei o que. E daí a pouco ele me puxava, então você vai lá pro departamento de comunicação da União Espírita Mineira. Eu dei trabalho demais também na minha mocidade. Se eu for contar essa história, o Renato era o presidente da época. Um abraço de Renato pra você. Pretendemos trabalhar com a parte de cinema, de curtas-metragens, né, Theo? Na área de TV. Já estão fazendo coisas maravilhosas. Novas coisas vão surgir, né, através desse portal que vocês vão poder acompanhar. Eu espero que... lembrando, a gente não falou até agora o endereço do portal, hein? E quem tá escrevendo esse negócio de Google? Nossa, como é que eu entro nesse portal? Como é que eu entro nesse recém-registrado? Isso aí é só no episódio 2, meu amigo. Não, já tem. www.institutoserser.org. Eu tô brincando. Então, vamos repetir. www.institutoserser.org. A bateria? É isso aí. Aproveitando, Thiago, já que você falou, mandar um abraço pro Adriano, da Rádio Boa Nova. Sim. Adriano, tá faltando você aqui, meu amigo. Você tá nos planos, né? Mandar um abraço também pro Rodrigo, que ajudou a produção do curta. Rodrigo, um abração pra você, Rodrigo, querido. Olha, querido, você tá, Rodrigo, viu? Nós estamos de olho em você aqui. Você já tá contratado, hein? E pra turma do Ser, vai receber um bônus hora por ano. E pra turma do Ser, que não tá aqui hoje, ó. Júlio, Sheila, Sérgio, Zed, André. André. Agora, me conta, Thiago, dentro dessa história, achando muito interessante, como é que foi a sua aproximação de Luiz, como chamar assim? Luiz. Esquecendo do Luiz. O Luiz tá aqui dando palpite. O Luiz tá. É só pros que não estão. Palpite tão, não, né? Mineiro, vai tá dando pitaco. Thiago, chuva de palpite. Você falou como é que foi a sua trajetória, que ele diria assim, que foi através, como comum, que não quer dizer que seja regra, através da doutrina espírita. No meu caso, não foi. Doutrina espírita. Olha, né? Depois eu conto pra vocês. Então, conta agora. Mas conta você agora. Chegou. Não, deixa ele terminar como ele chegou em você, Haroldo. E como é que ele chegou nesse sonho? Não terminou, não. Isso que é importante. Chegou, exato. Mas aí vai me contar como eu cheguei no Haroldo, eu vou ter que contar como é que eu cheguei ao Júlio Adriano. Júlio, não tá aqui hoje, não pôde comparecer, mas. Assim, ele deve estar enchendo o saco de alguém. Você vai contar isso. Só por uma questão terminológica, quando você fala assim, cheguei no Haroldo, não é literalmente. É um contato de trabalho, viu, gente? Ele não é chegado. Eu sou casado, tem dois filhos, né? Ele também tem filho. Todo mundo chegando assim no Haroldo. Mas chega muito assim, você não leva o pé da vida. Calma aí, gente. Não. Mas conta do Júlio. O Júlio é uma figuraça. Vocês vão conhecer o Júlio, viu, pessoal? Adriano. Vocês vão conhecer o Júlio Adriano, que é um cara incrível. Só aproveitando que falou do Júlio, você tá falando a gente está falando muito de conexões, né? Conexões, E o Júlio é responsável por algumas conexões também. Não, aqui tá tudo misturado. Isso aqui tá tudo. Aqui não tem jeito. A espiritualidade, ela sempre faz as conexões, ela faz, né? As conexões. Nós, às vezes, a gente fala: como é que eu conheço esse cara aqui e tal? Daí a pouco. Chega um, chega outro, eu e o Theo temos uma história pra poder contar como é que o Guilherme chegou dentro dessa história. Aqui, ó, só pra te dar um exemplo de conexões ocultas. Durante muito tempo, eu estudei lá, dentro da União Espírita Mineira, na sala do... De quem? do doutor Honório. Senhor Honório Abreu. E nós fazíamos lá o setor de estudo evangélico com a Magda. Um abraço para a Magda, para a Ninita. Magda, sobrinha do senhor Honório. E eu passava no salão onde vocês se reuniam na mocidade. Eu conhecia você, Tiago, de vista, o Júlio. Estavam sempre lá, liderança da mocidade espírita lá da União Espírita Mineira. E quantos anos depois que a gente veio conversar pela primeira vez? Tá, só, a gente só se conhecia de vista. Vamos fazer uma questão aqui agora de datas. O Júlio é de uma geração anterior à minha ainda. Mas eu lembro, você ficava no colo dele, lá bebezinho. Você não lembra, você falou que não lembrava. Ô, gente, você também uma pontuação, essa coisa de colo. Na verdade, o Júlio foi na mocidade precursor. O Júlio foi aquela pessoa que, de certa forma, recuperou a música espírita. Foi uma pessoa que fez a ligação de vários talentos da música. E foi aí que chegou Luiz Henrique, que está aqui, Cacau, Tim e Vanessa, Willy, Verbos Diversos. Tudo através dessa... E Minas, sobretudo Belo Horizonte, tem uma riqueza cultural muito grande nessa área, principalmente da música espírita, do teatro espírita. Nós vamos fazer um jabá para essa turma toda daqui a pouco. Bem, mas e aí, o que, que tem o Júlio? Pois é, o Júlio é uma pessoa que, de certa forma, a gente se uniu, né? Eu falo porque quando eu tava na mocidade eu ficava ouvindo aquelas músicas, tipo... Eu falo com ele, aí ele enche o saco, né? Porque ele fala que eu sou fã dele, né? Eu sou fã dele mesmo, não vou negar isso não. O cara tem músicas boas, né? Então, às vezes eu tava numa cidade e ficava, Júlio Adriano, o que é esse cara? Eu ficava vendo. Aí um certo dia, depois do congresso, do quarto congresso Espírita Mineiro, aí a gente tava lá nos bastidores, aí chega lá o Júlio Adriano, a gente lá conversando, fala, eu sou o Júlio, não sei o quê, tal. Eu fui lá para a empresa dele, porque a gente editou o material todo lá na empresa dele. Então começou essa história toda. A gente pensando, ele tinha um projeto da Fazendo Bem, né? Que é um projeto bacana, que depois nós vamos ter a oportunidade de vir falar sobre ele. E ele falou, pô, a gente podia dar um jeito de levantar, né, essas questões. Eu tenho um Haroldo aí, vamos atrás do Haroldo, vamos ver se a gente consegue desenvolver um projeto com o Haroldo para poder levantar essa questão da música, para a gente fazer um projeto. Aí chegamos até o Haroldo. Eu falei, não, peraí. Nós vamos fazer assim, mas tem um outro projeto maior que eu tô achando que vocês estão chegando aqui para uma outra coisa. Não é para eu ir até vocês, não. Vocês é que estão chegando até mim. Né? E depois disso veio, aí vamos fazer um institucional do Instituto. Aí veio o Theo, vamos procurar o Theo. Pô, não, peraí, não é isso não. Tem um outro cara que veio aqui ontem, conversou comigo, falando um negócio de rede social, que não sei o quê. Peraí que vocês têm que conhecer o Guilherme. Aí veio o Guilherme. E as conexões estão sendo feitas, né? E agora vocês estão tendo a oportunidade de já ver, né, esse sonho de certa forma concretizado, porque esse portal já é um instituto, nasceu. Então, agora você imagina o seguinte: esse sonho está sendo já concretizado com quantas pessoas? Menos de 10 pessoas. Imagina quando toda essa turma aí, vocês que estão ouvindo, vocês se juntarem nesse ideal, nessa proposta. Quanto que isso vai enriquecer? Vai enriquecer muito. Não dá pra gente imaginar o que pode surgir daí. Porque aqui a ideia é somar talentos, né, Thiago? Sim. Porque veio o Thiago, que tem essa experiência já com vídeo, o Theo também, com o Rodrigo, com outras pessoas, com o André, produziram aí o curta-metragem, que daqui a pouco vocês vão ver no portal, aguarde. Além da fome. Vai ter muita coisa, gente. Assim, se Deus quiser, vamos produzir muitos curta-metragens, disputar, inclusive, prêmios, porque é produzir com qualidade. Não é só porque é espírita que não tem que ser profissional, não. Porque, aliás, esse é o grande foco do Instituto. É também a gente produzir uma arte, uma cultura espiritual, mas que qualquer profissional se orgulhe de estar assistindo aquilo. Uhum. Que tem uma qualidade, que tem uma entrega. E mais do que isso, que a pessoa que está fazendo aquilo tem uma postura que é diferente da postura aí fora. Quer dizer, uma postura espiritualizada. Sim. Isso é o fundamental. Então foram chegando esses talentos todos, né? E vão chegar muitos outros. Sim. Porque os talentos estão espalhados aí, né, Theo? Claro. Então pode falar até, porque teve um gancho bom com o Michael. Na área de música, teatro, cinema, curta-metragem, estudo, pesquisa, artigo. Já tem irmã Aila, a freira, um beijo, um abração, irmã Aila. e as demais irmãs de caridade da sua congregação que estão aí ajudando. O Igor, a turma aí do judaísmo, Enéas, pastor Enéas, evangélico, que está todo mundo aí participando, estudando, gente de coração aberto, pessoas que colocaram Jesus no coração já. Eles representam aquilo que a gente tem a expectativa de encontrar, sim, de encontrar em todo lugar, né? Que pessoas que mantêm sua crença, mantêm seu lugar, mas têm um coração aberto para receber, sim, e para compartilhar. Isso é fundamental. E tem muitas outras pessoas, como, por exemplo, eu acho que contribuem não com esse foco religioso, que talvez a irmã Ilha, o pastor, mas com a convivência de vida, como foi no caso da Sheila, quando ela entrevista o Ruben Alves, que dá a contribuição dele, seu ponto de vista de visão, de visão de vida, sem necessariamente agregado a algum tipo de segmento religioso, que também é bem-vindo, porque o entendimento da vida não se estabelece por nomenclaturas. Porque a fronteira entre a boa filosofia e a boa religião é muito tênue. Aliás, religiosidade não prescinde de religião. Sim, exato. Exatamente. É uma atitude, Eu fiquei com vontade de falar uma coisa, que o Haroldo tocou num ponto muito importante sobre a questão de fazer arte, de trabalhar arte, de fazer com qualidade. E nesse ponto é interessante, porque a arte ela é um ponto de conexão, inclusive. E ela é uma coisa que, assim, você não precisa falar assim, a arte é isso. Da mesma forma que assim, a música é a música tal. É uma coisa universal. Quando a gente, né, e o artista compreende isso. E, na verdade, fazer, você falou assim, uma postura diferente. Essa postura diferente está ligada à espiritualidade, na verdade, é o que todo artista quer em princípio. Isso. Que às vezes não... E se perde no caminho, você não consegue encontrar isso. Esse é um drama que existe, porque a arte está muito mais ligada ao espírito do que tudo. Só que para a gente conviver no mundo com a arte, a gente acaba tendo que fazer concessões, E isso aí a gente sabe que nem sempre foi uma coisa muito bem resolvida, né? Assim, às vezes, assim, a pessoa que fez obras geniais teve dificuldades na vida, teve que fazer coisas assim... E a mesma coisa acontece hoje em dia. A gente vê, às vezes, assim, artistas com muito talento, mas que estão embotados. Tem que abrir mão, às vezes, da vocação. É, porque dentro do sistema que está aí, não tem condição. E até mais do que isso também, né, Luiz? A pessoa, porque a arte, ela movimenta energias poderosíssimas, que são energias, sim, criativas. Sim. O sujeito começa a colocar essas energias para fora, se ele não tem uma base, um norte... Sim. Tá cheirando cocaína, vira alcoólatra, começa a ficar completamente, sim, maluco. Sim. Porque são energias poderosas criativas que dominam ele, ele perde o centro, né? Sim. Então a gente fala que nós queremos incorporar essa coisa da arte aqui, mas pessoas centradas, né? Pessoas que sejam íntegras, que encontrem a sua integridade moral, ética. Consiga se... pode ser um caminho para isso, ela, né? Aí ele vai poder liberar essa energia. Sim. Porque ele vai estar primeiro de mãos dadas com outras pessoas que vão estar sustentando ele também, uhum, na caminhada. Uhum. E ele vai ter um norte, uma bússola para não se perder. Eu acredito, né, que todo artista, ele tem um manancial de energia que tem a necessidade de se expressar e que é muito poderoso. E que me remete à ideia de uma coisa que você falou, ou de uma outra reunião que eu achei maravilhosa, e quando a gente vê, a gente convive com você e conhece o trabalho que você faz em termos de estudo e tudo, né? A gente fica imaginando o seguinte, que o potencial é muito grande, assim como um potencial de energia muito grande. Então, eu fico pensando assim, no momento que você fala assim, eu tenho essa energia toda, mas eu preciso de vocês como família... É como você está se reconhecendo a necessidade do seu equilíbrio para que essa energia que você tem possa ser direcionada de uma forma positiva. Isso. Porque não basta só o estudo, é necessário que tenha o apoio. Exatamente. Só lembrando que nós vamos ter oportunidade, nós vamos ter outros podcasts sobre arte, sobre música. Claro, vamos ter tudo sobre isso, né? Hoje nós estamos falando um pouco, agora eu queria só ler um trechinho. Vamos finalizar, eu acho que agora pode finalizar. Do Emmanuel. Com o Emmanuel aí pra gente. No capítulo 4 do livro Emmanuel. Foi recebido pelo Chico em 1937. Ele diz assim: o que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios. Maravilhoso. Né? Então eu acho que essa definição de religião como sentimento, mas um sentimento divino. A religião é o sentimento divino que todo ser humano carrega em si, que o prende a Deus, né? Sim. É o que você falou assim, a religião ela tem a ver com que é o sentimento que prende o criador. Sentimento divino que prende o homem ao Criador. Aí eu, o que eu ia falar é o seguinte, na música tem o termo compositor. Compositor o que quer dizer? Ele, você compõe com algo que já existe, né? Ou seja, a arte é uma coisa que brota na intuição, mas que vem de uma coisa que já existe. Olha, e a gente está compondo com aquilo que a gente está sentindo. Compõe, tá, né? Algo já está posto, você põe de novo. Então, compõe. E essa arte, junto. Isso tem a ver com a... eu acho que tem a ver com uma parte disso aí. Porque no mundo material, a arte, para ela se espalhar materialmente, você tem que... Ah, eu sou dono disso aqui, isso é direito meu. Isso. É... Agora, quando você se coloca como compositor, olha, eu tô organizando coisa, eu tô intuindo, você é um veículo. Exatamente. De uma outra coisa. Você é um co-criador. Né? Você tem essa consciência, que é uma postura um pouco mais humilde. É. Mas não só mais humilde, mas mais sincera também. Você fica mais à vontade para... Né? Eu acho que essa questão na arte é fantástico, isso faz que uma falando, diferença, Luiz, viu? Faz diferença. Porque o artista, quando você está em contato dessa forma com a arte, a gente vê isso assim, os grandes artistas, isso tem muito em texto de artista falando. O próprio Beethoven falava que ele ouvia as coisas, ele só reproduzia. Exatamente. E vários aí vão, quando você vai ver falar sobre o processo de criação dos artistas, é isso aí. Passa por isso aí. Então, quando a gente fala assim, ó, nós vamos fazer um canal que é pra isso aqui, pra você se permitir lidar com a arte dessa forma, né? Isso. É, assim, a arte não é assim, não é aqui porque isso aqui é o que o Luiz fez. Não, isso aqui, tudo bem, fui eu que criei. Abandonando isso, mas assim... Não. Eu criei a partir de uma busca, de uma sensibilidade, né, do trabalho que a gente faz de intuição, de trabalhar com essas coisas. É, então, como se fosse assim, isso foi o que eu busquei. Foi o que eu busquei. A forma que eu encontrei. Porque na verdade também, Luiz, Deus é um oceano. E nós somos uma pequena vasilha. Toda vez que você visita esse oceano, você não consegue trazer o oceano todo. Então a gente vai com a vasilha lá e busca uma coisa. E se eu for lá, eu vou buscar totalmente diferente de você. E o bonito é isso, né? E nós vamos ficar a eternidade buscando. Lindo, e esse oceano nunca vai se esgotar. Uhum. Né? Eu acho que isso é Instituto Ser. E nós vamos nos enriquecer. É o ser. E a gente só vai conseguir realmente estar nesse oceano quando a gente entender que a gente tem que se conectar com as vasilhas que estão do lado. Então, assim, mundo, é a minha expressão artística, mas a hora que ele junta, que ela junta com a sua, ela toma um outro corpo. Exatamente. Né? Então, assim, não é eu fazer sozinho. E no campo do que a gente está falando aqui, da religião e não das religiões, a religião verdadeira ela vai passar por todas as religiões. Passa. É exatamente, olha aqui, o que, que o pessoal oriental tem. A gente tem coisa para aprender demais com isso aqui. Tem o evangelho ali, em vários pontos, né? Tem o evangelho nas religiões tradicionais que a gente conhece, em vários pontos. Às vezes, algumas até trabalham mais algum detalhe que se a gente conectar. A gente consegue fazer uma orquestra mais afinada e produzir uma coisa ainda melhor. Exatamente, né? É isso aí. Pô, adorei participar. Bom, hoje esse podcast rendeu. Vai ter que continuar. Esse pode ser. Pra acabar, porque o Theo não contou a história dele. O Guilherme não contou a dele. O Guilherme não contou também, o Thiago não completou. Tá faltando ainda Júlio Adriano, tá faltando Zed, tá faltando André. Mas o bom do podcast é isso. É que toda vez que você termina um episódio... Parece que se abre mais 50, 100 episódios para frente. Exatamente. É isso. E nós queremos no segundo, antes de continuar a história, não que aconteça antes do lançamento do dia 12, mas se não acontecer, que nós já tenhamos e-mails a serem comentados. Ah, a sua participação será fundamental. Eu acredito que nós não vamos ter, esse é o primeiro episódio. Esse episódio vai ser lançado no dia 12. Vai acontecer. Alguém vai piratear isso aí. Meu amigo vai pegar isso e mandar aí à vontade. Você vai ver isso. O que nós queremos, acontece, o que nós queremos é, a partir de hoje, dia 12, uma chuva de e-mails. Né? Vai estar divulgado aí dentro do post, né? Do, do, dentro do site do Instituto, na parte de... www.institutoser.org. Na parte de divulgação aí do podcast, dentro do site do Instituto, vocês vão encontrar aí um e-mail, onde vocês poderão entrar em contato com o pessoal do podcast e com o Instituto em si, né, para conhecer, para poder saber como é a formação desse Instituto e, às vezes, até onde você pode ajudar. E como que você pode contribuir. Exatamente. Porque a ideia aqui é essa do quebra-cabeça, né, Thiago? E, assim, nós dependemos, inclusive para a construção e para a manutenção desse Instituto, da colaboração das pessoas. Não é você dar simplesmente, mas é você se sentir participante. Isso é que é importante para a gente. Então, se você se sentir participante, a sua colaboração pode ser uma quantia, mas ela também pode ser um trabalho, pode ser um serviço, pode ser... Pode ser. Pode ser. É isso aí. Tava uma discussão aqui, qual que ia ser o nome, né? O nome, pois é. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser.